Senador, eu já felicito a coordenação pelo seu reforço. Então vai lá ter o farol da barra e o ponto no farol da barra. Deixa para o ano 1506 em chamar. Será que o ano 1506 vai passar o próximo barra? Diz que mais que traz o controle? Sim. Para o custo de estacionamento na ponte 05. Sim, senhor presidente, eu posso sair. Atenção tráfico, mantendo aproximadamente 1000 pés no setor helicóptero da polícia no setor Nordeste. Está presente na esfera com controle em 1998, Mike Barroa Alfa. Pode dar uma vez com a Lapa, Mike Barroa Alfa. Preciso aqui, chamado aqui. Confirmando esse sobrevolto. Localizado 2 minutos no máximo. E o patrulhamento já está acabando, talvez eu consiga. Agora está autorizado. A favela está para 2 mil pés e quando tiver que retornar, você não me ajuda, por favor. Perfeito. Controle, boa tarde, papapá, Michael Delta. Mike Romeo Alfa, mantendo 506, confirma o local de pouso. É, mantém sobrevoo no 83K, depois prossegue para aí, Marcela. Gente, mantendo 506, eu tenho um tráfego para a nossa posição de 1 hora, mantendo no 1006. É um alto acerto em que tiver. Sem visão com o guardião, Michael Mel. De 9 a melhor, funciona o transponder padrão 0171, não confirma o POV? Gente, para o saneamento, tá? Que se chama Torre 1 no 8295-8011, bom dia. Paulo Salvador, uma boa tarde, eu vou no 620, já está na taxa de leão. 620, taxa de leão, via Alfa, reporta 22 de Niente, com o foguete está sendo liberado pelo colega da TAM. Lento via Alfa, reporta 22 de Niente, vou no 620. Paixão, pessoal? É o Bono 966 para o táxi 183, Maceió 359. Tem que ser via Índia, ponto de temperatura em 119 decimal de correção. 118 decimal 95, altímetro 1011, bom número. Táxi via Índia, condicionado 295, boa tarde, Bono 966. Salve, Salvador, boa tarde, 4118. Azul 4118, boa tarde. Confirma se recebeu a informação aqui? Vai lá fora naquele momento, mas confirmaria. É, confia no 387. Gente, aguarda um minuto, copia. Ari e reporte para descida. Padrão 08, desça para 1.510, reporte próximo para a base. Descida para 11.06, 08, reporte para a base. 8.08, copia o controle. Então, vou e falo para o ar, reporte para modificação de rede. Desça para o 050, reporte para o modelo de regras do guardião corrigindo, Olimpo 08. Sinalizador. Passa para o 7 quilo, 0790. 0791, a posição é 4 Lima, ok? 4 Lima, 7. Salvador, Guardião 01, grato pela colaboração. Solicito o cruzamento do Rio para 500 pés. Intenção retornar para Salvador pela estrada do Cunho, que é o patrulhamento. Guardião 01, descendo para 500 pés, aguarde transferência para todos. Descendo para 500 pés, aguarde transferência para todos de controle, Guardião 01. Para o Bono 9, Baixo, considera que 3155, refrigerante correto, Volvo. Obrigado, bom trabalho. Pelo menos eles deram ingressos residentes, assim que a entrada do pátio estiver livre, atentam ao início do táxi do Airbus da SAM, um gate ao 05 autorizado aqui. Ah, entendeu que é para guardar o SAM e após ingresso de Juliette para o 05, voo no 620. Você pode entrar através do Itaçu. É só andar lá através do Itaçu da rua. Mais um 95, deixa para 2006, autorizado o MD2 do Rio. A gente em Salvador na 09. 2000 MDB Zulu, azul 10, 11, azul 9, 135. Mike Romeo Alfa, controle. Alfa, controle. Quanto o programa seu sobrevoo? Não consigo falar? Programa, quanto você manteve sobrevoo? Não, mas eu manteve 20 minutos de sobrevoo. Rodou mais uma vez ao Guardião 01, está cruzando de 1.000 para 510 em patrulhamento na cidade do Cuca, pensando em retornar para Salvador, Guardião 01. Guardião 01, reporte na final do Graera, ajuste no 011, vento no 20 graus, 109. 011, reportará na final do pátio do Graera, Guardião 01. O azul 9135, o Talizol solicita mudança de regra. O 035 vai prosseguir para 10 ou para 17? 10, o azul 9135. Autorizado alinhar e manter o 7. Autorizado, correção, Guardião 01, autorizado a aproximação Graera, entra a aeronave alinhando no momento, cabeceira no 7. Autorizado a aproximação 4 do Graera, e atenta a aeronave alinhando no 7, Guardião 01. Corre, boa tarde, T3155, pronto, ponto de espera. T3155, mantém ponto de espera, guardando as instruções. Suficiente, mantém. Boa, reforçada 2733, estamos ponto de espera da Delta, pronto. Uno 966, decolado 58, chame o controle em 119.8. 119.8, 1966, boa. 118.95. Na pista 10, à direita, atenta a cabeceira deslocada, vento 120 graus, 10 nós. Gente, autorizado alinhar e decolar na 10, Salvador, guarda 08, passa por você, tira de fora da ponte, passa de pôr na captura 35. Capô. Controle Salvador, boa tarde, Bruno 966, decolou na Puca, passa 1900. Bruno 966, contato radar, seguindo para 370 via Puca. E a Foca pro 370, Goro 966. Azul 935, chame torre na frequência do 18 decimal 95. 1895, azul 935. Muito boa tarde, azul 9135. Azul 9135, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde instruções para pouso, ajuste no 01. Vai lá nas instruções, o azul 9135. Oito, Guardião 01. Eu passo a final do 35, Guardião 08. Guardião 08, autorizado, pouso parado, cabeceira 35, reporte no solo, o vento 1110 graus, 109, ajuste 1012. Asa fixa, cara. Pouso parado, cabeceira 35, Guardião 08. 08, asa fixa. Guardião 08, então efetua 360 pela direita, aguarde as instruções para o pouso. 360 pela direita, 08. Salvador, Força Aérea 2733, Força Aérea Delta pronto. 9135, ajuste 1011, vento 1110 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistola 0. Pouso autorizado, pistola 0, azul 9135. Série 2733, mantenha a posição, aguarde instruções. 733. Levante para o ordenamento do tráfego, faça a curva direita e depois prossiga para cruzar a final da pista 1-0, ok? O final da pista 1-0 e base pela direita 1-7. Eu estou com o tráfego já alinhado 1-7 e vai decolar primeiro para seu pouso em seguida, ok? Agora. Eu vou pegar essa curva aí à direita e aí já na curva já começa o cruzamento pela final da pista 10, aguardando para base no 7. Pronto, vai terminar o cruzamento, vai cruzar o 1-0 agora. Bom, Jota 3155, pode chamar o controle. Para ti, 1-1-5, decolagem na 1-7, curva direita via corredor F7. 0-1-2-5, transponder, controle 1-1-9-8. Controle Salvador, boa tarde, tá 3155. 3155, boa tarde, contato radar, subindo para 320, saída da Elba. Acendendo 320, pode voar direto da Elba. Dado Lida. Dado Lida, obrigado. Na 1-7, o guardião da Elba. 0-4-2-0, forma aqui, órgão para transplante. Transporte de órgãos? Passeu. Sim, 3104. Maria Covid, agora para o cruzamento da autorização. 6314, pronto para a Petrolina. Mais 6314. Petrolina, nível 340 autorizado. Decolagem 1-0, curva esquerda. Subida Momo, código Frati. E é 3120. 5467, transponder, controle 1-1-9-8. Questionamento 314, autorizado Petrolina, nível 340. Temporada 1-0, curva esquerda, saída Momo, código Frati. Os transformadores 5467, controle 519.8.3.4. Apenas uma correção na subida, Momo, código após o ano em mim, November, Eco, November, in Jamaica. E Momo, código 6394. Correto, para funcionamento. Para. Romeu, Charlie, November, Lima, confere a White Cotter. Aguarda. Ele aproveita a partir de outra de meu papai, gentileza. Vamos de abraço, informa clareza 2. Alinhado em posição 2733. Com a torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1, bom voo. 1-0-9-7, está pronto e aguardando o 2-3 alinhado em posição. O saio do 7-3-3, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Autorizada a decolagem, força do 7-3-3. Índia November Alpha, circuito pela direita, inicia curva à direita, reporte perna do vento. Pela direita, reporte perna do vento, Índia November Alpha. 0-0-1-1. Direito frequência Índia quando vai 1895, autonomia 2h40. Um abraço a todos aí, tudo bom. Boa Azul, Mariana 35, Livrona, se escuta. Mariana 35, à direita, via Kilo, passo 3, posição indicada a 5 Lima, fica atento ao sinalizador. Kilo, parte 3, 5 Lima, Azul, 9135. Romeu, Sérgio, November, eu falo voltando? 4, 4, 2, parte, pista que decola, por gentileza. Romeu, Sérgio, November, para Campinas, nível 400, aprovado. Decolagem da 17, curva direita, fechura subida da El, Leda, Motiva. Via Upper, do 10, Cuba, via Pedro, 16, conforme. 5444 é o transponder, o controle 119, decimal 8. Correto, você saber? Acionamento táxi de colagem com a torre, 118, decimal 5, ajuste na 091, bom voo. Bom, na 097, na cópia? 4, 097. Na 097, para Confins, nível 360, aprovado. Recolagem da 10, curva direita, subida Arbor, Elefa, via Upper, do 21. 5456, transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado, o nível 360 para Confins, com a 10, curva direita, Arbor, Elefa, Sertil, e Upper, do 21. 5456, controle 119, decimal 8, do 1097. Pronto, pushback, acionamento, meia dúzia. 097 está com a rota no meio dos autorizados, foi importado. Maria, boa tarde. Salvador, boa tarde, hoje, né? Salvador, 355, uma boa tarde. Me fale se você vai falar com a gente. Salvador, alfa. Sério, 2733, já a cabeça do 35 livre? Era 2733, cruzando a final, presente, está no controle 1, no 9, décima 8. Era 2733, copiou? Sim, você tinha decidido alguma confirmação? Então, para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Via Upers, do 10, Piraí, conforme rota. 5455 é o transponder, o controle 119, decimal 8. Autorizado acionamento, vai para o táxi. Correto, para posicionamento, 6355. Pedro, eu sou o transporte, 0137. Controle o NIFA 08, no 1500 pés, está visual para o farol de Capuã. O NIF 08 vai chamar a torre na frequência 18, decimal 9. O chama a torre, o NIF 08. Salvador, boa tarde, sou o patrão, o Polo 8, decolado, eu tô escutando. O 08 está 1.500 pés, preto farol de Itapuá. Olimpo 08, mantenha preto farol, guarda as instruções. Mantendo todo o farol, aguardo instruções. Para o nível 065, a 6.500 pés para efetuar voo de experiência. Após o farol da barra, será autorizada a atenção para o 065. A 2.4 da Cruz, considera 2.733. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118. Azul 418, contato radar, subindo para o 320 via Arco. 320 Arco. Lima, Mike Scott, só confirma a posição. Torre 208, para Itapuã. Polipo 08, autorizado base pela direita, reporte final na cabeceira no centro. Autorizado base, reporte final Olimpo 08. Confirmando pista 10, Olimpo 08. Confirma. E reporte final, pista 10, Olimpo 08, base pela direita. Certo, reporte final, pista 10, base pela direita, Olimpo 08. Romeu Charlie, November, autorizado táxi, reporte na interseção para ingresso. Torre Salvador, 1097.0010. Ono 097, aguarde para ingresso. Valeu. Papa Romeu, Índio November Alfa, toque remete azul no ONU, pelo do litoral. Mantenha fora de Itapuã e aguarde. Atenção, Itapuã, ela pelo litoral, Índio November Alfa, aguardado. Fox, mude o código para 0134. Torre 108, final 10, para embaixo da salvagem. Torre 1, Michael Covita, nacionado, parte 4, para o Rádio. Romeu, Charlie, November, autorizado, ingresso, pista, reporte alinhado e pronto, pista 7. Michael Covita, autorizado, táxi, reporte para ingresso na pista. Reportará para ingresso, pista. Torre 08 está na final da 10, trem bastante travado. Olimpo 08, ponto autorizado, pista 10, o vento 120 graus, 109. Livre pouso para o 08, campeão deslocado ainda. Afirma cabeceira deslocada a 380 metros. Livre 08, livre pouso, sim. Daí, já aguardando a pessoal para o 065. Firma o gol no 097 após o Olympus, autorizado ingresso pela direita, cabeceira deslocada, alinha e mantém, que chama-se era após. Valeu. Lima, confere. Para confins, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, subida da Motiva. E Upazulu 10, por base, Upazulu 16, conforme. 5472, outro responder. Controle 119, decimal 8. Confins aprovado, nível 360, decola da 10, comanda direita, da El, subida Motiva. Upazulu 10, 05, base, e Upazulu 16. 4, 7, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Azul 6918, desça para 2.500, autorizado o procedimento aeronave, voo Terra Vita 366, reporte passando Terra Vita 366. Ativo, 2.500, voando agora 366, e depois será passando 366, Charlie 2733, está autorizado a sensação 065, na escuta do controle. Autorizado ingresso, alinhar e decolar pista no 7, o vento 120 graus, 10 nós, atendo o tráfego Charlie 150, mantendo mil pés no farol de Tatuã. Vamos passar com o tráfego, mais essa pista autorizada, La Parra, Romeu Charlie November, decolado ao zona 5, tendo o tráfego mantendo mil pés no farol de Tatuã. Da presente, X transfere o controle em 119, última 8. 298, está cruzando 2500, novembro, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Charlie November. Eu, Charlie November, tarde, contato radar, seguindo para o 400 via Dael. 400 via Dael, Romeu Charlie November. Tem aeronave? Tem aeronave? Autorizado. É isso, não é passado o jogo, mas é corrida. Seja. Norte KM3-04-08, puxa para cima mesmo. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Eu vou colar o 90, vou anotar o 90. Papa Romeu, Índia November, Alfa, Proa Norte, é porte para girar base, pistão na cabeceira no 7. Proa Norte, aposto para girar base, na hora 7, Índia November, Alfa, pela direita. Informa helicóptero, Índia November, Alfa, mantendo 500 pés, decola da cabeceira no 7 no momento. Paciente, eu exijo João, Índia November, Alfa. Torre o Michael Covita, faz o João com o tráfego. Sente da presente, transfere o controle em 119, décima 8, informando o visual com tráfego. 119, décima 8. Boa, até logo. Sete Manati, é ponto 20 milhas a passar. Manati vai então abandonar, tráfego esperado, 500 para 1000. Zona 097, decolando de noite, chame o controle em 119, décima 8. Até a papai, vou trabalhar. Controle, boa tarde, com 097. Zona 097, contato radar, 30360, sai da Arpo. Gente, sai da Arpo, pode curvar depois direto, eleva. Foi 2006, autorizado a ler. Valeu. Salvador, o Romeu Charlie November. Seria possível estar presente com o Hermótiva, de Albert 33? Já quase foi a nação com o Centro Sul, com o Metal Nova. Mais ano, November. November, respeito ao nível de voo 260 pelo centro Recife, está autorizado VAD Dagna. Dagna, está presente, Romeu Charlie November, obrigado. Foi que está ao nível 260? Respeito 260, Romeu Charlie November. Mike Romeu Alfa Procita. Eu posso ter ingressado no corredor enterrado, com mais colhão. Ainda está muito distante, aguarde, mais próximo eu autorizarei. Azul, meia-noite de noite, você tem que só fazer visual com o campo. Meia-noite no 8, chame torre na sequência no 8, decimal 95. 95, boa. Salvador, boa tarde, Azul 698 no procedimento visual com o campo. Azul 698, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde instruções para pouso, ajuste 1-0, 1-1, informa o tráfego à esquerda, sinal da 1-7, Charlie 1-5-0. Afirmo, Azul 698, aguarde. Pista 1-0, deslocada 3-8-0 metros. O vento 1-1-0 graus, 9 nós. Ajuste 1-0-1-1. Temperatura 3-0 graus. Torre opera em 1-1-8-5. Controle 1-1-9-8. Hora certa 1-9-2-1. Forte condução para cópia. Para 620, Recife 370 aprovado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda. Perfil de subida Pocajamo, Caju, conforme rota do plano. 5504, transponder, controle 119.8. Primeiro Alfa, Tech Remete aos 2-1, pula do farol de Itapuã, aguardando para cruzar o final da 10. Primeira, zero correto, entra para o funcionamento. Para o centro, primeiro, zero. Bom, tem um pouquinho de sucesso, você já vem aqui no 4, é o padrão, é já alfa, condicionando zero. Avisando 9, recebo no radar, estacionado 0135. Agora eu estou recebendo, mantendo 5 pés, aguardo a autorização para voar de eterno. Paciente, e depois Azul 698. 6355, no gate 2 para puxa funamento. Gate na 0 autorizada e chame táxi. Centro de 307, aeronave da CNE, está passando agora através do 04. Quando a mesma livrar a retaguarda, se ele está autorizado a iniciar o pushback, chame pronto para o táxi. Quem ativa está ficando comigo, vamos chamar a táxi. E está um pouco complicado de conseguir esse conserto. Está pronto para a operação de do campo? Não, Salvador opera em condições visuais, pista 1-0, deslocada 3-8-0 metros, vento 1-1-0 graus, 1-1-9, o ajuste 1-0-1-1, temperatura 3-0 graus, torre em 1-1-8-5, controle 1-1-9-8, para certa 1-9-2-3. Posso fazer o transfer a cópia? Está pronto, 1-1-9 para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El, letra Mótiva, via do 1-0 até Taubaté. 5-5-1-5, transponder, controle 1-1-9-8. Curva 360, curva direita da El, letra Mótiva, presumo 1-0, Taubaté. 4, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Dia 1-8, boa tarde, táxi lento via Alfa, repartir do Juliette. Via Alfa, vai reforçar o Juliette. O sinal 6355 para o táxi, estamos com 128 a bordo, 4 autonomia, 0 galera. 2733. Autorizado, roteiro 2733. Informação. 869, a certificação autorizada via bom, subida para 4.6, o ajuste 1019. Autorizado via bom, subida para 4.0111, reconfirmado. Aqui é com o Salvador, uma taxa M3 na 4, passando no 1400, Momo. É 3-4, contato com a taxa 340 via Momo. 340 está transportando órgãos vitais, quanto por cento de tomar petrolina, a M3 na 4? Tem que ver no telefone, o 1869, o 0820 graus, 99, temperatura de 29 graus. Ainda negativo, só as 20 ZU. Tá, 380 metros, o primeiro 380 metros deslocado. Controle copiou o meu CNN 3 no 4? Mas estamos solicitando ao centro Recife a proa de petrolina, aguarde. Muito obrigado, mantém perfeito agora a petrolina 3 no 4. Autorizado, curva à direita, perna do vento, reporte base 17. Direita, perna do vento, reporta base 17, já liberou. Sustento 3217, POB de 173, autonomia de 3 horas e 10, Campinas, coordenado 3217. 3207, direita via Índia, ponto de espera 2118, destino 95, ajuste na 011, boa tarde. Seu ponto de espera, ótimo a todos, 295, boa tarde, senhor, bom serviço. Graças igualmente. Azul 6918, 43, de volta, boa tarde, com a Bianca. 3355, segue o trânsito ao ponto de espera, quando pronto, 118, destino 95, boa tarde. Afirmativo, prossegue, seguindo o trânsito, 18.95, boa. 69 após a Avianca, ingresso Juliette, portão 03. Após a Avianca, Juliette para o... conselho 03. 03. Aposta lá, aposta no salto. Mas eu não posso aproximar no... já está voando o Petrolina. Afirmo, prova 350, Petrolina. E quando você já incrementa a ração de subida, tem um traço de aproximação para Salvador, está 40 minutos, cruzando 1.50 para 4.007. Afirma, está Salvador ainda 2 U, caso não queira o RNAV, será autorizado mais pronto. Mas não está o RNAV, até o ponto. Após pelo, será autorizado para o Serra de 3 meses. Se informa que seu último próximo seria pouso. Realmente autorizado o pouso, ainda November Alpha. O próximo é ainda remédio. Gente, não, é autorizado, só que é remitir. Acordado. Aportando o tango, chame Tony na sequência 18.95. Observa. Gol 18.95, estamos tratando essa posição de 11 horas, está a 28 milhas. O rumo norte está cruzando 090 para 340. A 3.94 já está ciente do tráfego. Oi, Salvador, só para voltar, está voltando na zona auditória do Jogo Canto. Confirma a nossa, tá lutando? Afirmativo, alfa, tá lutando. ONU 7, ajuste no zero, ONU, vento, ONU 00, grau 099. Senhora, esse é o pouso 10 para o Alfa Condutor. Estilo novembro alta, toque remete aos 30, prossiga para o farol de Itapuã, aguardando instruções. Farol de Itapuã, aguardando instruções, vire ao para Alfa. Esse foi o pouso 90 para o Alfa Condutor. Abarrado Alfa, tango, sente, pista no zero, reporte base no zero. Reportar para a base no zero, para passar para o Alfa Condutor. Base, deu. Abraço, Alexandre. Márcio, o Xanem é 355? O Xanem é 355, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Ok. Claro, decolagem, 3217, o vento, 100 graus, 100 nós. Guardião 08. Guardião 08, confirma o setor do voo, comandante, aguarda. Guardião 08, direcionamento sai para o táxi, ajuste no 0 no ONU, vento ONU no 0 delta, no 0 nós. Afirma o Guardião 08 autorizado, reporte para ingresso. Alfa Tango Tango autorizado, pouso pista no zero, vento 1 no 0 graus, 10 nós. Livre, pouso no zero, Alfa Tango Tango. Tá 3217, decolando os 33, chame o controle em 1, 19, 8. 98, boa tarde, senhor. Eu gostaria do 736, vai descer para 1506, vai voar Paripe, reporte Paripe. Solicita vetores para o IMS, o Costeiro 2733. IMS está fora, o Costeiro 2733. Ah, o Costeiro 2733. Controle Salvador, está 3217, voando agora à direita, 2000, você escuta. Costeiro 2. 733, o procedimento do MDT do Luz. Vai, deseja fazê-lo? Né? 3217, contato radar, subiu para 360, sai do Dael. Dael, autorizaria voar Leda, senhora? Autorizo Leda na proa. Leda, então, voando agora, 3217. Eu quero 3733, é o controle. Mas conta, controle, proceda. Deseja fazer o MDT do Luz? Para o táxi, CLB 176, autonomia 0308, alternando Natal. Procedimento, vou na proa 360, aguardando o procedimento em DTZ. Autorizado 2000, voando na proa 360, aguardando o procedimento, ponto aéreo 2733. 355, autorizado ingresso pista à direita, linha e mantém pista no zero. A linha tem no zero, Xanar. Alfa, tá lutando? Taxi de Alfa, aqui o taxi 9, voo Serra do 366, está autorizado o procedimento da aeronave, prossiga na descida para 2.500. Serra Vista, 366, autorizado a aeronave, descendo para 2.500, voo 169. Palmo, Tango Uniforme Charlie, boa tarde, Via Mari, Delta 050. 050, Via Mari, Palmo, Delta 050. Agora a volta 15, 1500 Palmo, 3, a Pula de Veracruz. Guardião 08, autorizado, atento ao tráfego, mantendo farol de Itapuã, reporte visual com tráfego e transfere o controle em 1-19-8. Vai transferir o controle, saiu 98, manter. Vai ficar atento ao tráfego, 08. Guardião 08. Guardião 08, manter no litoral, manter 1-1500, só fica. Afirma, 1500. Salvador, Atalha, Veracruz. Reporte para o Fala da Barra. Reporte para o Fala da Barra, 08. Até 2736, está a 12 milhas da posição Duna, reassuma a navegação na proa de Duna. Boa turma, boa tarde, eu vou no meio, 20, está no ponto de espera. Círculo, passando 2736. E manter pistão da zero, atento à cabeceira deslocada, via alinhamento via taxi diário. Via taxi diário, está autorizado a alinhar e manter ainda a cabeceira deslocada, vou no meio do exame. Romeu de Novemeral, autorizado o cruzamento imediato da final da 1-0, reporte para gerar base, pista no 7, ajuste no 0 no 1. Cruzamento imediato, reporte para gerar base no 7, ajuste no 0 no 1. No 7, desculpa, restrita ao 340. 340, sendo 32 e no 7. Desculpa, no 7, chamei o centro Recife na frequência 1251, alternativa 3325. 3325, boa tarde, senhor. Bom serviço. Tudo bom, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. 8-9, torre na frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5, ou vou 1-8-9-5. Eu quero 2736 em condições de incrementar a velocidade. Mas até mais próximo. Imagem autorizada, pistão 0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Autorizada, colagem, pistão 0, vou no meio 2-0. Torre, pronto, agir na base, indo na reunião para pouso. 1-8-6-9, mantém aproximação às instruções para pouso, informa o tráfego cruzando a sinal da pistão 0 no momento, o Charlie 1-5-0, mantendo 1000 pés. 1-8-6-9. 2-3-0-9. 2-3-0 agora, altímetro para o 2733. Tu vai ajuste 1-0-1-1. Tá, 1-0-1-1. Cheque o trem, autorizado pouso, 120 graus, 1-1 nosso. Passe travado, autorizado pouso, voo 1-8-0. Romeu, Índia, November Alpha, confirmo, aguarde para a gira base. Aguarde para a gira base, ele está esperando a nota para a gira November Alpha. Livre gira base, chame final, pista 97, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Livre base, chama para final da 97, da November Alpha. Patrulha? O Guardião 08 passou através do Salão da Barra. Guardião 08 tem pouso no 7, 120 graus, 1-0 nosso. Papa Romeu, Índia, November Alpha. Já pensou que é emitido ou pouso final? Pouso final, Índia, November Alpha, Nova 7. Entende. Aéreo 2766, autorizado o procedimento MDB Zulu. Autorizado o MDB Zulu, reportará no bloqueio apartamento. Já foi o passador 633? 3, libera a direita, só 1, 2, 1, deixa 1. Direita, só 1, 2, 1, deixa 1. Gente, o horário de ABT? Romeu, estamos no forma de Itália, reduza para 3009. Reduzindo agora, 3009, estamos no forma de Itália. Salvador, boa tarde, é o voo 1869. Boa noite, 1869, boa tarde, está aqui em Alfa, chamei de Fugiriés. Alfa, chamada de Fugiriés, bom dia. Para o Apache, voo 1169, com 1252 a bordo, 3:47 Galeão. 19, via Apache, Índia, vou fixar a torre 1198, adiciona 95, ajuste no 01, no voo. Apache, Índia, 1195, voo 1169, obrigada, nossa mãe. Para pouso 1-7, por favor. Gente, está coordenado. Prossiga a redução para 2.000 pés. Inicia a redução para 1.909. Está autorizado o MDB Zulu, mas próximo será modificado para 1-7. Poxa, 2.000. Está redigindo agora 1.090. O carro está redigindo. O outro não faz na aproximação, o portão 2723. É 2736, chame torre na frequência 98.95. 2895, 2723. Canalha 355, está autorizado o Mosta. Autorizado o Mosta, vou chamar a 355. Salvador copiou? Gente, não tem hotel, Força Aérea 7207. Salvador, boa tarde, voo 1169, da Fonte Serra do Sol. Uniforme Charlie, qual foi a missão de cada? Agora, 180. Então, 3190, repita essa velocidade para 2009. Outros 1-0, reduza para 2009 e para 0-0-5-0. Ajuste 1-0-9. Você me está 3-1-0? Tráfico no precede, está 16 milhas à frente. Afirma, um Charlie 5-6 que irá pousar na pista 1-7. Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, bom dia. Pelo que se usa na Delta, onde se usa, se você quer fazer 207. 207, se é Golf, reparte na mesma. Se você quer fazer Golf, você quer lá, se quer fazer. Boa tarde, 3-5-0 da França, passando 2-2-0 para o 3-5-6-0, sua identificação. Estamos Salvador, Fera de Zó, pista 1-0, procedimento NDB Zulu. Vento de 120 graus, 109, temperatura 28. Ajuste 109. Positivo, estão aguardando o NDB da pista 1-0, pouquinho, permanece a questão do 3-4-0 da pista. Informações adicionais, pista com a cabeceira deslocada nos primeiros 380 metros. Pois é, se pelo notante que nós temos aqui, voltava normal às 20 horas, então não, né, ainda não voltou não, né? 5-6-0, agora de confirmação da cabeceira deslocada. Pois é, e também a possibilidade de executar o RNAS. Gente, mantenha a chegada à mara, aguarde a autorização para o RNAS. Pois é, espera descer o WhatsApp. 3-5-6-0, informo que o procedimento em uso é o INSEC-6 sem o Glide. Negativo, mantenha o perfil da chegada até 3-5-6-0. Positivo, a descida restrita a qual nível? 0-5-0. Resumo 9-0, desça para 2.000 pés, o ajuste ao 1-0 como ano, autorizado em NSX-3 sem o glide, reporte estabilizado. 2.000 milhões de NSX-3 sem o glide, reporte estabilizado, seu 3190. Eu não vou fazer apenas o distante para a informação para as condições do campo e a cópia. Obrigado. Michael Romeo Alves, eu tenho seu plano número de cena, faça só a confirmação do transponder com o centro Recife. Recife 12545, até o nome 2685. 12452685, obrigado. Posta na 6355, chame centro Recife 1251, até o nome 3325. Afirmativo, posta na 6355, vai chamar o centro 1251-3325. Pela direita, pista 17, Papai Romeu, Tango, uniforme de arma. Posta lá, Papai Romeu, Tango, uniforme de arma. Passou, travou, Papai Romeu, Tango, no Charlie Fora. Voo no 1-9, autorizado a linha e manter, ingresso à direita, na Charlie, cabeceira deslocada. Chame pronto para decolar. A linha mantém, que é a Charlie, entrando a 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-